tanta saudade. Sua voz é a melhor coisa na cidade. Oi, tudo bem? Oi, eu tava esperando pra contar que sonhei com você me carregando. Foi, foi demais, foi. Telefone pra saber como foi o dia. É uma luz, é uma coisa que não tem nome, não. É a minha paz, minha alegria. Oi, vê se vem. Oi, se eu preciso de você do meu lado. Quando você está por perto, perto. Eu preciso de você do meu lado, do meu lado. Bem melhor você está por perto, perto. Oi, quanta saudade. Sua voz é a melhor coisa na cidade. Que sonhei com você me iluminando. Foi, foi demais, foi. É tão bom ter alguém que te telefone só pra saber como foi o dia. É uma luz, é uma coisa que não tem nome, não. É a minha paz, minha alegria. Oi, vê se vem. Oi, se eu preciso de você do meu lado. Bem melhor quando você está por perto, perto. Eu preciso de você do meu lado. Obrigado, Jair Oliveira.